Aí Deus manda teus anjos proteger a quebrada, que as crianças tão crescendo e trocando os livros por arma. Chega a hora que cansa, água de esgoto num barraco compressado com teto sem forro. Se injuriar de puxar o carrinho de papel na praça, cê volta gemado ou acaba num caixão de lata. Olha só, mano, vim de outra família pobre. O pai bêbado no bar, o filho vem orando shorts. Boy desce, pega, caminha sem assunto, dá dinheiro pra traficante, enriquece as bocas de fumo. Aí tia, seu filho não vai se formar dentista não, vai virar é bandido de ponto triste que mete a 9 com adaptador na família Brezinski, que enquadra o carro Ford AR-15. Agora é lágrima de horror no caixão com flor de quem no assalto reagiu, não implorou pelo amor. Que bom que fosse assim, voltar acabou mesmo com latrô. Em vez de pitar na lata e achar que se adiantou, mas não, se enganou, agora é tarde. Marionete do cachimbo até que a morte nos separe. Faz uma prece, joga uma rosa no mar pra Deus te salvar, te livrar do caminho imundo. O tempo passa, eu quero é crack. Marionete do cachimbo até que a morte nos separe. Faz uma prece, joga uma rosa no mar pra Deus te salvar, te livrar do caminho imundo. O tempo passa, eu quero é crack. Marionete do cachimbo até que a morte nos separe. Estamos sempre de pé nas madrugadas da vida. Sua mãe em casa esperando, orando o cabibre. O pai desmalhado no chão, com litro de pinga no rabo. O dinheiro do aluguel resultou em rabo de galo. Vai, mete a faca em quadratia, tá passando. Se não dá, a bolsa é sangue da jugular voando. Enquanto os boys jogam bola no campo sintético, nasceu outro barraco amontoado na beira do brejo. A família na Europa com bilhete da TAM, na rua os humildes sonha com blusa de lã. Depois cresce, é outro vândalo na praça, dependente do cachimbo, vende a alma pra fumaça. E Deus proteja a dona Maria do infarto quando vê o filho pulando a janela dos fundos com o rádio pra empenhar na boca e ficar bem louco. Gente, tem uma pedra aí? Dá duas pra mim. Se não acabar, paraplégico vai fumar com o demônio, quem diria? Mercado da vila não se livrou, levaram as mercadorias, né, as moedas do caixa ficou. Dona Maria, prevê o futuro e agora reza, pra que a clínica não seja a morte que separe ele da pedra. Faz uma prece, joga uma rosa no mar pra Deus te salvar, te livrar do caminho imundo. O tempo passa, eu quero é crack. Marionete do cachimbo até que a morte nos separe. Faz uma prece, joga uma rosa no mar pra Deus te salvar, te livrar do caminho imundo. O tempo passa, eu quero é crack. Marionete do cachimbo até que a morte nos separe. Chama ambulância, pelo amor de Deus, chama ambulância, que o demônio veio buscar quem tava invernado uma semana, a língua enrola. Outro cuzão se debate no chão, ninguém socorre, não chama nem atenção. Quantas e quantas vitrines quebradas no chute, Avon, Boticário, creme de pele e perfume. Não foi sua vez, dessa vez Deus se salvou. Não foi a estatística que o Newton Shakes costurou. Tuberculose ataca, outro aidético na quebrada, outro esqueleto debruçado na maca da Santa Casa. Sem alta, tem que fugir, senão os mano enquadra. Pilantra no hospital, morre afogado com lençol na cara. Principal espelho pra mãe mostrar pro filho o exemplo do fracasso. Ih, não segue esse caminho. Mano, sorriso, com 15 se foi, parceiro. Outro vapor que forneceu os tanga catou, resultou em enterro. Uns mata pra fumar, outros rouba pra fumar. Quem merda. Morre é os irmão pilantra, faz hora extra na terra. E qualquer dia desse se passe tromba. O marionete do cachimbo alojado em qualquer boca. Faz uma prece, joga uma rosa no mar pra Deus te salvar, te livrar do caminho imundo. O tempo passa, eu quero é crack. Marionete do cachimbo até que a morte nos separe. Faz uma prece, joga uma rosa no mar pra Deus te salvar, te livrar do caminho imundo. O tempo passa, eu quero é crack. Marionete do cachimbo até que a morte nos separe. Do caminho imundo, até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Até que a que a morte nos separe.